de mota com a China na bota e o papá na algibeira. São pescada marmota que não vende na lota, que apodrece no tempo e não cheira, porque o tempo é a derrota. Chegam criaturas fatais, muito intelectuais, tal como a fava rica. Sabem sempre demais e escrevem para os jornais com canetas molhadas na pica. E a inveja é quanto fica. Como quem está no chá dançante, duas velhas de penante que penicam uma intriga. Debicando pulinhos vários, dizem mal dos operários que são a espécie inimiga. Chegam depois boas maneiras, com anéis e pulseiras e sapatos de salto. São as bichas matreiras que só dizem asneiras, são rapazes pescado do alto. E o que resta é pó de talco. Chegam depois os vagabundos que por falta de fundos não ocupam a mesa. Têm olhos profundos, vão atrás de outros mundos que pagaram com sonho e beleza. Mas o troco é a pobreza. Chegam finalmente os cantores, os que fazem as flores neste mundo de gente. E são os modernos trovadores que adormecem as dores numa bica bem quente. Neste mundo de gente, que são os modernos trovadores que adormecem as dores numa bica bem quente.